um brinde ao nosso amor, um salve pro destino. Gostei demais quando você chegou sorrindo, bem-vindo à paixão, agora mora no meu coração. A música em vão, doce beijo em luzes de neon, seu cheiro de pecado vem, desperta em mim meu lado bom, desejo entra em ação, timidez escorre pelas nossas mãos. Luan Santana, um brinde ao nosso amor. No próximo bloco, a dica de hoje é: antes de pedir mais, agradeça a Deus pelo que você já tem. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu estou gravando o meu programa aqui em Palmas, capital do estado do Tocantins. Eu estou correndo todo o estado, né? Ontem mesmo eu estive em São Valério da Natividade, Peixe, Santa Rosa, né, fazendo uma grande peregrinação, e voltei a Palmas a tempo de fazer uma palestra para os professores aqui de Palmas, no estado do Tocantins. E daqui de hoje, essa semana, ainda vou viajar para muitos lugares. Praticamente nós vamos percorrer todo esse estado do Tocantins, né, fazendo um trabalho aí na área do marketing político. Eu quero, mais uma vez, agradecer o imenso carinho que eu estou sendo recebido nesse estado. É emocionante saber que 20 anos depois que eu saí da Rádio Nacional, as pessoas falam comigo como se estivesse ouvindo o meu programa hoje pela manhã. Velhos, crianças, adolescentes, é impressionante a força do rádio, né? Por isso é que eu sempre digo que não há nenhum veículo de comunicação mais forte que o velho rádio, agora nessa ferramenta sensacional que é a internet, aumentando ainda mais a sua grande força. A dica do meu programa de hoje: antes de pedir mais, agradeça pelo que você tem. O ser humano é engraçado. Ele, na hora do aperto, mete o joelho no chão, reza, faz promessa, vai na igreja, procura o pastor, o padre, o pai de santo, vai no centro espírita, até arrumar a situação. Arrumou a situação, ele não se lembra nem de voltar, nem de parar um segundo, elevar o pensamento a Deus e dizer: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu tenho costume, eu tenho hábito, porque todos os dias a gente tem pequenas contrariedades e também tem pequenas vitórias. E eu tenho o hábito de, a cada pequena vitória, parar e agradecer a Deus. Porque eu digo sempre o seguinte: quem não saboreia as conquistas que consegue, não merece tê-las conquistado, né? Então, você que vive pedindo, pare um pouquinho para saborear o que você já tem, agradeça a Deus pelo que você já tem, né? E dá uma folguinha também, né? Não fica pedindo toda hora, não, porque você tem limite, é que nem cartão de crédito, viu? Lá em cima também você tem limite, vai devagar, tá bom? Saboreie o que você já tem, agradeça o que você recebeu antes de pedir novamente. Essa é a dica do programa de hoje. Esses meninos estão começando uma carreira agora, mais uma dupla de talento lá da minha terra, em Coromandel, Minas Gerais, que é uma cidade pequena, 30 mil habitantes, mas tem muitos talentos, né? O imortal poeta Goiás já dizia, né, que Coromandel era a terra dos artistas. Henrique Natan, A Culpa é Sua. Que ela lembra dos meus beijos, quanto tempo não te vejo, ai que saudade dos seus. Será que ela lembra dos abraços, dos carinhos, dos afagos, ou no tempo se perdeu? Será que agora ela já assume que nas brigas por ciúmes quem perdeu foi ela e eu? Nesse momento enfrento o mau tempo na noite escura. Bebo sozinho, choro baixinho de saudade sua. Noites tão frias, ruas vazias, só eu e a lua. No copo eu afogo, se eu bebo, se eu choro, a culpa é sua. Dos meus beijos, quanto tempo não te vejo, ai que saudade dos seus. Será que ela lembra dos abraços, dos carinhos, dos afagos, ou no tempo se perdeu? Será que agora ela já assume que nas brigas por ciúmes quem perdeu foi ela e eu? Nesse momento enfrento o mau tempo na noite escura. Bebo sozinho, choro baixinho de saudade sua. Noites tão frias, ruas vazias, só eu e a lua. No copo eu afogo, se eu bebo, se eu choro, a culpa é sua. Nesse momento enfrento o mau tempo na noite escura. Bebo sozinho, choro baixinho de saudade sua. Noites tão frias, ruas vazias, só eu e a lua. No copo eu afogo, se eu bebo, se eu choro, a culpa é sua. No copo eu afogo, se eu bebo, se eu choro, a culpa é sua. Eu mostrei aí o trabalho de Henrique Natan, A Culpa é Sua, para Donata Mercedes de Belo Horizonte, minha ouvinte direto na internet. Donata, um grande beijo. Eu morei aí em Belo Horizonte 3 anos, de 1965 a 1967. Eu morei na Rua Guarani 285, aí no centro da cidade, na pensão Santa Rita de Cássia, da saudosa Tiodele, do saudoso Tiquinzinho, né? foram anos difíceis da minha vida. Naquele tempo, você sair de uma cidade pequena como Coromandel e ir para Belo Horizonte era como sair hoje daqui para ir para Tóquio, para ir para China, né? Era complicado, né? Foram 3 anos difíceis, mas é aquela velha história. Tudo na vida é o seu aprendizado. Eu estudei num colégio maravilhoso lá em Belo Horizonte, o Colégio Estadual de Santo Antônio, né? Uma escola pública da melhor qualidade. Os meus afilhados Eliane e Samuel, o melô do marido, amor, já tô indo. Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo para Sandra Rufino de Vazante, nas Minas Gerais, ela que curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5 lá de Paracatu. Um grande abraço pro Camilo, pro João Henrique, pro Pedro, pra Lúcia, pro Miozão, Zé Pretinho, aquela turma boa curtindo a gente lá na Fazenda Limoeiro do Samambaia, lá em Guardamor, no estado de Minas Gerais, e em Santo Antônio do Rio Verde, bem ali na divisa, no estado de Goiás. Eu vou trazer mais uma curiosidade mandada pelo professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. Né? No meu tempo de menino, lá em Coromandel, me lembro, não existia esse negócio de televisão, telefone, tinha estranho. E a gente tinha um radinho na sala e todas as noites a gente ouvia o Repórter Esso pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Né? O Heron Domingues era um grande locutor. E a curiosidade é essa. Curta aí um pequeno trechinho, uma pequena chamada do Repórter Esso. Na curiosidade de hoje, eu recordei Repórter Esso. Esse noticioso talvez tenha sido o que tenha me feito chamar atenção pela política, pelas notícias, me interessar o que aconteceu no mundo. Desde muito pequeno, que eu sou enxerido, curioso, quero saber as coisas que estão acontecendo, né? Talvez

Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Foi numa tarde contemplando o sol poente, embalado mansamente pela doce emoção. Chorei ouvindo o cantar melodioso do canário caprichoso na fazenda do fundão. Louca saudade do luar, lá da lavrinha, da areia tão fininha que parece ouro em pó. O sol brilhando ao nascer de um novo dia, esbanjando poesia pelas ruas do coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó. Relembrando Goiá, Cleiton Aguiar, meu coró, pro Marciano Tolentino, meu colaborador lá de Coromandel, o homem que cuida do nosso programa e que vai cuidar também da Super 95 FM que está chegando. Né? O Marciano mais a Silvânia é que vão tomar conta lá sob a batuta do Humberto Neiva, né, para colocar no ar a mais nova emissora comercial FM do estado de Minas Gerais. A promessa da CEMIG é que até o dia 5 de outubro a energia esteja ligada lá na torre para que nós possamos entrar definitivamente no ar com a Super 95 FM de Coromandel. A frase irretocável é da sabedoria popular. A vantagem da honestidade é que a concorrência é pequena. Essa frase é uma verdade muito triste, viu? A vantagem da honestidade é que a concorrência é pequena, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Mercosul. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje, sexta-feira, às 10 horas da noite, é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Sexta-feira, às 10 horas da noite, e para quem não puder ver na sexta, tem o reprise no domingo também, às 22 horas, viu? Você pode me assistir direto pela Rede Brasil de Televisão, nas mais de 200 cidades onde nós já chegamos, ou então pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. Também pelas parabólicas e no site rbtv.com.br. Você viu aí que a única televisão paga que não transmite o nosso programa é a NET. Então faz o seguinte, se você quiser assistir meu programa, larga a NET de banda e pega aí a TV Oi, Claro TV, Sky, TV Vivo, GVT, CTBC, qualquer uma dessas, você vai poder acompanhar o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Mercosul. Pede pra voltar. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Quem sabe eu acredito. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Assim eu acredito. Da quinta você briga, segunda já me liga. Todo site de balada já tem foto com as amigas. Mas eu não caio mais nessa conversinha. Pra ficar comigo vai ter que andar na linha. Daqui pra frente vai ser diferente. Daqui pra frente você vai ter que provar. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Quem sabe eu acredito. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Assim eu acredito. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Quem sabe eu acredito. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Assim eu acredito. Você briga comigo e vai pra balada. Depois que enche a cara, vem bater na minha casa. Todo mundo fala, você sempre faz isso. Fica me enrolando pra fugir do compromisso. Daqui pra frente vai ser diferente. Daqui pra frente você vai ter que provar. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Quem sabe sabe, eu acredito. Pede pra voltar, embora chora na frente dos amigos. Assim eu acredito. Pede pra voltar, embora chora na frente dos amigos. Quem sabe eu acredito. Pede pra voltar, embora chora na frente dos amigos. Assim eu acredito. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Quem sabe eu acredito. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Assim eu acredito. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Quem sabe eu acredito. Pede pra voltar, implora, chora na frente dos amigos. Assim eu acredito. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Banda Mercosul, Pede Pra Voltar. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 61-3532-6993. À sua disposição de 8 da manhã até às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos! Turminha do cabelinho arrepiado. Vocês estão cantando ruim demais, umas modas ruins, umas músicas ruins. Presta atenção, eu vou trazer hoje dois grandes mestres. Vocês prestem atenção na dupla e prestem atenção na música. A Faculdade da Música apresenta os mestres Belmonte e Amaraí. Te amarei toda a vida. Amarei